06. O telefone de contato ainda é o mesmo, do Dourado? É, 81014674. Pronto, daqui a pouco dou um toque, Thiago. Falou, Thiago. Tango Zulu, motorizado, inicial táxi. Correção Mariano, ponto espera da 10, ali mantém Zulu. Afirmo, controle 208, bom voo. Boa. Tango Zulu, fique atento à esteira do Airbus que decolou à frente. Quando pronto, autorizado a iniciar a decolagem. 4360, saída da El. Boa tarde. 360, subida da El, 6312, 6213. Gol no 754, acione a identificação, decisão 050, vigilância, chegada amarela. 050 na Maré, 754. Fox Tango Oscar, prossiga. Qual nível? Fox Tango Oscar, mantém as condições visuais, acione transponder 02-15, 02-15. É, eu vou lhe dar frequência ali para coordenar em Morro de São Paulo e Veracruz, me chama na ponta norte da ilha de Veracruz, ok? Confirme pessoas a bordo? A bordo 4 horas, muito grato. Cruzamento da 45. Confirme, mantém meu pé em axé, tranquilo? Aqui, meu pé na axé, direita, reposte para cruzado, 35. Gente, o tranquilo. America 238 taxi. Giant 238, stand by to taxi. Say again for American 238. 238, clear to taxi via MNM, from taxiway Indo, home short to 1110, contact the tower, 118.95, QNH 1011-11895, clear to taxi, India, short of 18, American 23. Menta 35, Tango Zulu. Zulu, cruze 35, chama o controle 20-8, após. 208, grato mesmo. 32-16, desça 2 mil pés, autorizado final do ILS, que veio para pista 10. Reporte localizador, ajuste, 1011 agora. Gente, descendo então para 2 mil, autorizado, tá 32-16, reporte localizado. Controle, sábado, muito bom dia, o Papa Tango Juliette, Tango Zulu. Controle? Papa Tango Juliette, Tango Zulu, no corredor Axé. E quanto hoje vai direto ideal, o Tango Zulu? Afirmo, na presente a prova ideal é 223, é, estima família usa o Zuno 5-00. Ok, vou na prova de ideal, suba 085, reporte nivelado, Juliette, Tango Zulu. Patrão liberado, Zulu. Good morning, Tower, American 238, ready for takeoff. Catch 238, clear line up and take off runway 10. 150 degrees, 08 knots. Clear to line up and wait, American 238. 050, vigilando, chegada maré. Gente. Up and take off, American 238, thank you. 754, desça 2 mil pés, ajuste 1019. 2011, bom, 754. America 238, Airborne 827, Salvador Apache, on frequency 120.80. 120.80, America 238. Morning departure, American 238 is airborne out of 1700 climbing to United. American 238, good morning, radar contact on takeoff, climbing maintain flight level 360, Momo departure. Moment departure 360, American 238. Três, dois, um, meia, complete aproximação, chame em torre 1-1-8-9-5, bom pouso. 1-8-9-5, obrigado. Torre Salvador, pode ir, tá 3216. 3216, pouso atualizado no 0, 130, 89. Livre pouso, outra 3216. Próxima 1 no bom voo. Forma 213. Com 754, autorizada final da ILS X-Ray para pista no zero, reporte localizador. Autorizado final, reportará localizador 754. Ano, bom dia, senhor. Identificação, desse é o 050, vigilância, chegada à maré. 050, maré, informa 040. 216 no solo 31, chame o solo 129. 129, aí. Alô, bom dia, Otávio 3. Dois no meio. 32 no meio, está autorizado táxi, Alfa de Red, posição 04, Pati 1. Alfa de Red para 04. Romeu, Bravo, Vitor Tango, poderia confirmar Pati, Pesquira Cola? Ciência autorizado IRC, nível de voo 180, decola 17, curva esquerda, saída Momo, pode direto. Controle 120, décima 8, transponder 5054. Dois zero, décima oito, ao controle, poderia confirmar pessoas a bordo? Uno, dois zero, décima oito zero, poderia confirmar pessoas a bordo? Gente, Bravo, Vitor Tango, estacionamento de táxi, torre 118, décima 95, o ajuste altímetro no 011. The frequency, 126, décima 85. If unable, 125.45, good day, sir. 126.85.12435, American. Décimo 754. 1754, chame torre 11895, vamos por. 295, bom dia. Bravo, Vubi Vitor Tango, Lino Nacional, chame táxi. Bom dia, voo 754. Bom dia, no 754. Cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, vento 130 graus, 08 nós. Livre pouso no 0754. Cheque trem. Achou, travou. Trezono 44, desejar prossegue na descida 3.000 pés, ajuste no 09. Ponto no 01, ok, fica a critério do comandante. Azul 4463, está na 01, estacionamento. Azul 4463, está autorizado, chama para um táxi. Autorizado, 4463. Mil pés, ajuste 1011. Direto Tango Zulu, me confirma seu estimado de pouso? Solo 3-7, chame Solo 219. Solo Salvador, gol 754, bom dia. 54, autorizado Alfa, reportando de Juliette. Alfa, antes da Juliette, vai reportar, 754. O 754 está autorizado a ingressar a Juliette, seguirá a viatura Follow Me até a posição 08. Juliette, Follow Me até o 08, 754. Autorizado a final do procedimento de LS, 3144. O gol no 041 não desça 3 mil pés. Sob vetoração, mantenha presente proa. O ajuste de altímetro 1011. Intercept nesta proa, reporte estabilizado. Sente vetores, mantendo proa. 3.000 com 1.011, vai rapadar estabilizado, o gol no 041. Lima Fox, seu escopo, por gentileza. Lima 754, desconsidere o acompanhamento da viatura. Follow Me, pode ingressar direto para posição 08. Posição 8, do 754. O Lima Fox, poderia confirmar pátio e pesquisa cola? Gente, Lima Fox. Azul 4463, alternando Salvador, 3 horas, 1 centena, pronto para o teste. 4463 da Azul, estou autorizado táxi via Pátio 1, taxiway Índia, continuaram no 0, chame torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 1011. 1091, autorizado até o ponto de espera, pronto, 1895, 44 metros. O Fox Tango Oscar tá na escuta? Ok, tem um tráfego só posicionado 3 horas, 2 milhas, um Boeing 737 da Gol está cruzando 5.000 para 3.000. Mantenha a proa de Paribas e reporte ingresso no intervalo. Proa de Paribas, tem um tráfego à vista, Oscar. Bravo, Victor Tango, autorizado o táxi. Reporte para o ingresso na 17. Estabilizou na Rio, igual 1904. Reduza para a velocidade de aproximação, segue a Airbus 320 da ATAN. 5 milhas e meia sua frente, está com 135 de ground, 1041. Reduzindo, igual 1041. Pode prosseguir na descida no glide, 1041. Bem, João, 1041. Está 3144, complete a aproximação, chame a torre em 1895, bom povo. 1895, graças a 3144. Sanguasca, proa da rotatória. Proa da rotatória, Oscar. Gol no 041, no torre 1895, bom pouso. 1895, a torre, gol no 041. 1144, seguinte, continua a aproximação, guarda pista livre. Tem um Embraer da Azul NC na rolagem. Entre 3144, guarda pista livre. Alinha e mantém. Bravo, Victor Tango. Juliette Tango Zulu, mantém as condições visuais, nível 085. Está agora afastado 5 milhas para a posição coral. Chame, o serviço radar está encerrado. Chame o controle de Elson no 20.1, no bom voo. Siga, Lima, 44, livre pouso, vento 130 graus, 099. Livre pouso, cabeceira 10, tá 3144. Torre, gol 9041, prosseguindo número 2, baixou e travou, bom dia. Bravo, Vitor Tango, mantenha o alinhado, mantenha a posição. 1041, ciente, continua aproximação número 2 para pouso. Vai para pista livre. Guardão, levou na 041. Azul 4463, decolado aos 45, chama o controle 1208. 08, boato. Olha, uma foto, poderia confirmar pessoas a bordo? Escuta. 0011. 4463, contato suba 1180, conforme autorizado. 4463. 4076, senhor de identificação, desce ao 050, vigilante. Identificou, desce ao Fox, acione e chame táxi. Quatro no solo 47, agiliza a liberação à direita, a livragem no solo 219. Ao livrar um desmago agilizado, tá 3, solo 44. Golo 041, informe na BA. Vai informar o 041. Pouso 150 com 08, gol no 041. É, prosseguindo, gol no 041. E 044 livrou. Da maré. Táxi Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01, tá 3044. Bravo, Victor Tango, livre de decolar, Alô 7, 140 com 9 nós. Livre de decolar, Rio, bravo, Victor Tango. Lima, Lima Fox, livre táxi, informa pro ingresso. Gol 041, no solo 48, Olivrar, solo 219. Olivrar 219, gol no 041. Salvador, Gol 041, Livrão, sua escuta, boa tarde. Gol 804, bom dia, sou autorizado táxi Alfa, reportando a sua Juliette. Salvador, The Fox, Tango, Ocean. Sua escuta, Gol 041. Sim, sou autorizado ingresso na Alfa, reportando a sua Taxiway Juliette. Alfa, ponto 17, Gol 041. Mil pés, ou até a liberação do controle, ok? Chame o controle agora, 120, decimal 8. Antena decolagem até mil pés, controle 1208, bravo tentando. Até 2000, mantenha por até 2000 pés, ou até a liberação do controle. Até 2000 pés, o bravo tentando. O Fox Tango Oscar, chame na final do ano 7, desça para mil pés. Mil pés, final do ano 7 de 3 milhas, chama Tango Oscar. Posição 01, TAN 3144. Tank 01, TAN 3144. O Gol no 041, está autorizado ingressar a Juliette, seguir a viatura Follow Me até a posição 1111. Tank, Follow Me 11, Gol no 041. O 941, bom dia, sem identificação, desse é o 050, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, identificou, 050, vai passar. Foi na proa de Duna, desça 2000, autorizado final do ILS X-Ray e Ecopapa Serra. Reporte estabilizado, localizador, ajuste de altímetro 1011. Desça proa de Duna, passará localizador, Ecopapa Serra. Sinal de 3 milhas, mil pés, Tango Oscar, canal no 7. Fox Tango Oscar, ciente, autorizado pouso no 7, vento 130 graus, vamos lá mais. Oscar. Bom dia, sem identificação, adição nível 050, vigilância, chegada amarela. 050, chegada amarela, vou na 060. Após o pouso, vai agilizar, está visual com a aeronave na ponte estela, parte 5. Afirmativo, após o pouso, pode efetuar o backtrack. Até a liberação na bata, o Fox Angosco. Tá. Azul 4076. Escuta azul 4076. O senhor prefere manter a proa e manter a velocidade na descida ou prefere reduzir a velocidade, comandante? Manter a proa e manter a velocidade. Pronto, mantenha a proa, desce a 2000 pés, intercepta nesta o ajuste de altímetro no 011, o azul 4076. No 011 e reportamos passando dura, é isso? Reporte estabilizado, localizador, mantenha essa proa. Proa 040, proa 40 até o curso localizador, intercepta na 40. 40 até o curso localizador, reportaremos o 407. Aproximação? Uno 309. O senhor tem condição de manter 150 até o STEM? Positivo, a alça vai acelerar. Ok, lhe agradeço. Reporte estabilizado, localizador. Portará. Azul 4076 pode descer até que altitude? 2000 pés, ajuste 1011, reporte estabilizado localizador. 2000 nessa turma, reportarei estabilizado localizador. Azul 4076. Utilizando no localizador, Eco Papacerra. Complete a aproximação, chama a torre 1895, muito grato, Eco Papacerra. Salvador, Eco Papacerra. Papacerra, chame passando externo, cheque de trem. Passará passando externo, o Papacerra. Boa tarde. O Reco Papacerra tem condições de posar na 17 para agilizar seu tráfego aí. Ok, então reporte para uma mudança de regras. Já está visual o Eco Papacerra, propõe o cancelamento. Ok, então, plano notificado 1455. Desça em condições visuais, prossiga a base pela direita da 17, informe na final, com trem checado, Eco Papacerra. Se passa na final da 17, checado do trem. O Lima, Lima Fox, está pronto para decolar? Zero, vou na 00. Com 9 nós, Lima, Lima Fox. Visuais, desça no 1500 pés para se enquadrar nas altitudes dos corredores, o ajuste em Salvador, 1011. Estabilizou no curso do localizador, azul 4076. Ok, completa a aproximação, chama a torre 1895, grato, bom posto, 4076. Torre agora, 1895, por nada, até mais tarde, azul 4076. Torre Salvador, bom dia, azul 4076, estabilizou o curso localizador, está meia milha para, meia dúzia de milhas para o marcador externo. Ok, 4076, chame passando externo com trem checado. Chamarei passando externo com trem checado, azul 4076. Uno 941, prossegue na descida até 3000 pés, livre da restrição em TAP e ajuste 1011. 3000, livre da restrição em TAP, voo 941. Uno 924, desce a 2000, autorizado final do ILS, que veio para a pista 10, reporte localizador. 2000, livre ILS, que veio no 0, 9, 4. Papa Romeu Bravo, Victor Tango, na escuta. Não escuta, Bravo de novo. contato radar cruzando agora 105, suba 180, qual é pro ideal para IDC? Aproveita presente, Brasil Tango 180, Brasil Tango. A final da 17. Que é livre pouso 140 com 10, segue para passear. Vai baixar travar. IDC, confere. Afirmativo. Ok, vou precisar do seu ponto de mudança de regras e o seu estimado de pouso em IDC. Controle Lima-Lima-Fox. Lima-Lima-Fox, mantém as condições visuais. Vamos no meu pé, corredor axé. Ok, repete o corredor axé. Do Bravo Vitor Tanga, 180 milhas do Vila em Salvador. E o estimado de pouso em IDC é o 1550, Bravo Vitor Tanga. 1550, confia. Afirmativo, 1550. Ok, copiado. Seu ponto de mudança de regra, estimado de pouso, reporte nivelado 180, Bravo Vitor Tanga. Vitor Baralho nivelado, Bravo Vitor Tanga. Lima Lima Fox, acione o transponder 0421. Para 0421, Lima Lima Fox. Controle Salvador, boa tarde, bom voo, 1322, 1322, 1322, 1322, 1322, 1322, 1322, 1322, 1322, 1322, 1322, Salvador, boa tarde, gol, 697, 1890, chegada bom. Boa tarde, no 3697, aqui é uma identificação desse 4 mil pés vigilando chegada bom, ajuste de altímetro 1011. 4011, gol, 697. Colo 924, desse 2000, autorizado final do ILS X-Way, reporte localizador. Contra localizador, gol, 924. O Lima Lima Fox, qual é o seu local de sobrevoo? A questão é que ele parou da base, foi subir pelo aeroporto até a rota agora, né? Ele está fora da base, ele vai dormir, ele vai dormir, ele vai dormir. O Lima Lima Fox? O senhor então vai fazer o circuito, voa rotatória, faz um TGL e depois retorna, é isso que eu entendi? Ok, o Lima Lima Fox, o senhor então vai fazer farol da barra, subir pelo corredor Bonfim e vai aguardar minha autorização para subir 2000 pés para fazer o ILS, ok? Sim, é o da barra Bonfim, aguardando. Bravo Vitor Tango. Bem, escuta, Bravo Vitor Tango, profissional. Bravo Vitor Tango, é transporte enfermo? Ajuda aqui, transporte enfermo, Bravo Vitor Tango. Ok, muito obrigado pela informação. Aqui 3000, boa noite, 14, exaustador. Ok, terça 2000, autorizado final do ILS X-Ray, reporte estabilizado localizador. Ou no 94. 2000, autorizado, em 11, com amarelo. O ILS avistando, gol 924. No 924, torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, bom dia. Exulo Novembro, frequência, a descida que sai do comandante, até 2500 pés, não há tráfego de frequência de controle, reporte cruzado. Olá, agora 1219, livrou na época, 2407, obrigado, até lá. Bom dia, é o Azul 4076, livrou na época. Azul 4076, muito bom dia, está autorizado o táxi Alfa Juliette, pátio 3, ficando atento ao sinalizador. Alfa Juliette, pátio 3, atento ao sinalizador, Azul 4076. Azul, provavelmente sua, seu gate era o 05. Provável, gate 05, obrigado, Azul 4076. 060, chegada mais. Cola 600 vai atingir 5000. 600 desce para 2000, autorizado de ADS, 109. Autoridade 2000 ILS 90 na hora central. Negativo, aguarde sequenciamento. Então, você fazer a pergunta sobre o capô, sobre o monte raio, sobre o terra? Afirmativo, pode manter a espera visual a 1000 pés. Acaba, até o rio, sobre o monte raio. Pesador 941 Gol. 941, torre 1 na noite, decimal 95. 295 ali. Salvador, torre, bom dia, Coronado 41, passando Duna. Lodge 41. Reporte com trem checado, vento 130 com 10. Bom, Marado. Lima, Lima, Fox, voe na proa oeste, suba para 2000 pés. Informe atingindo. Gol 600, desça para 2000, autorizado de LS. Lima, Lima, Fox, atingindo agora 2000. Sob vetoração, curva à direita, proa 360. Proa azul 4076, parte 3.05. Ok, vamos nos aproximar mais um pouco, aguardando a chegada do sinalizador, ok? Entendi, o azul 4076, porém o seu parte será o 03, a sua esquerda. É, pode confirmar. Pátio 3, à sua esquerda, entrando no pátio 6, pátio 3, perdão, ingressando na posição 05, possivelmente. Ok, estamos em frente à posição 05, azul 4076. Gente, o 4076, haveria condições de curvar à esquerda, a posição 05, que só está em frente ao pátio 1, porém você irá ingressar pátio 3. Pátio 3, entendemos agora. Tá ok, posição 5 do pátio 3. Obrigado, azul 4076. Disponha. Salvador 9341, informação Quebec 370, Fortaleza. Gol 1754, aguarda a cópia. Gol 1041. Gente, 1041, aguarda a cópia. O gol 924 livrou. 924, autorizado a ingressar na Alfa, reportando a Juliette. Chamado para Juliette, 924. Boa 041, plano cópia. Tá pronto, boa 041. Está autorizado Fortaleza, nível de voo 370. Vai decolar da 10, curva à esquerda, saída móvel, transição Fruti. E após o voo 19, após Bangu, após Abucu, após conforme rota. Controle opera 120, décima 8 e transponder 5113. Gol 600, chame a torre 198, decimal 95. 95. 4-1, saída mão, transição Frutti, chama pronto para o pushback. Vamos pro pushback, chama. Patrulha de Salvador, boa tarde, Altan 3283, com a informação Quebec. Altan 3283, ação de identificação, desça ao 070, chegada a Mário. O Gol 924 está autorizado a ingressar a Juliette, atenta a viatura, falume, irá prosseguir para a posição 10. Atento a viatura, a gente prossegue para 10, Gol 1924. mensagem foi interceptada. Repita para o Grow 1-3-2-2. 1328, esquerda 020 para o sequenciamento, limite a radial 280. Eu não conseguimos copiar. Alfa Juliette para 06, obrigado. Proa 020. Esquerda proa 020, 1328. 1328, desça para 4.000 pés, ajuste no 091. Para 4.000 pés, ajuste no 091, voo no 328. Gol 697, tráfego posição 12 horas, 11 milhas, mantendo 1.500 pés com rumo nordeste. Lima Lima Fox, se reduza para aproximação e reporte estabilizado no localizador. Gol no 328 para o localizador, direita proa 060. Direita proa 060, localizador gol no 328. Gol 697, desça para 2.000 pés, autorizado ILS. 2.000, autorizado ILS, gol 1697. Consegui descer, descendo a 625. 6255, desce via para 2.000, ajuste no 091. Gol 328, autorizado 2.000 pés, reporte no localizador. Autorizado 2.000 pés, reportar no localizador, gol no 322. Lima, Lima Fox, torre 118, decimal 95. 295, Lima Fox. 135447, restante copo, por gentileza. Gente. Fala o gol no 600. Gol na 600, estou autorizado para Zé Alfa, reportando 11 a Juliette. Autorizado Zé Alfa, antes da Juliette, antigrado, gol na 600. Fala Salvador, gol no 754, autorização nível 370 para Campina Grande, sente declaração Quebec. Sente o gol no 754, número 2 cópia. Gol número 2 para cópia, gol no 754. O gol no 600, está autorizado o ingresso na Juliette, fica atento, viatura follow-me até a posição 09. Gente, atento, follow-me até o 09. Está autorizado o 09 para a gente? Está autorizado o gol no 600, posição 09, cantou, seguindo a viatura follow-me. Tá bom, estou seguindo a viatura, gol no 600. 35447, está pronto, cópia. Pronto para a cópia. Autorizado barreiras, nível de voo 200, vai declarar 10, curva esquerda, saída Momo, pós direto, barreiras. Controle aperi 120, decimal 8, transponder 5126. Ok, autorizado nível de voo 200, decola da 10, curva esquerda, saída Momo, após direto, barreiras. Controle 120, decimal 8, transponder 5126. 5447, cotejamento está correto, chama pronto, estiver funcionamento. Vai chamar pronto para o puxa acionamento 5447. O gol no 754, está pronto, cópia. Pronto para a cópia, gol no 754. Está autorizado Campina Grande, nível de voo 390, vai dar com a 10, curva à esquerda, saída pouca, transição Zipar. via o pedulo 10, após Neuma, após conforme rota. Controle a pera em 120.8 e transponder 5115. Autorizado nível 390 para Campina Grande, conforme o plano de conta 10 com curva esquerda, acerta Fucas e Par, eu peso 10, Neuma, DCT. Controle após 120, décima 8, transponder 5114, pro gol 1754. Bom, 1754, o cotejamento está correto, chama para um pushback acionamento. Reportará quando pronto para o pushback acionamento na posição 8, gol 1754. O Golo 697, vento 140 graus, com 1-1 nós, altímetro no 0-1, a pista liberada, check trem, livre pouso. Baixou, travou, livre pouso, 1-0, gol 1697. Oi, Salvador, boa tarde, gol 1322. Lima, Lima, Fox está autorizado ingresso na Juliette, irá contornar o pátio 1. Na Lima, fica atento à viatura Follow-me. Xerém 6255, reduza para 170. Reduzendo, 62. Max Juliette Romeu, prossiga. Papapá, Max Juliette Romeu, Romeu, ponto 42, céu, bem. Serra Índia, para Serra Índia, põe de locador 0195 no transponder, debolada agora da Mesquia, segue para Pirajá, do Pregol. Certo, 500 pés na minha escuta. Afirmo, comandante, já passou seu plano, já pronto cópia. Pronto cópia. Estou autorizado, Vitória, nível de voo 340, vai decolar da 10 com curva à direita na saída da EL, transição Leda, após voa Eldis, onde intercepta o Peruísque 50. Controle a pera em 120, décima 8, eu transpondo a 5106. 219. 219-7. 1-3-2-8, passar externo, baixar travado. 3-2-8, autorizado o pouso, vento 1-5-0 graus, 08 nós. Autorizado o pouso, gol 1-3-2-8. Juliette, hotel Papá, prossiga para a torre. Estimativo, na posição rotatória para o estado. Intenção de pouso é qual? Qual a pista, 10 ou 17? 1-0. 1-0, ok. Desça para 1000 pés em condições visuais, ingresse na perna do vento da pista 10 e reposte no través norte da torre de controle, ok? Rebatiu, papá. O gol no 697, sou autorizado táxi de Alfa Juliette, proporção 0541. Alfa Juliette 0541 no 697. Boa tarde, Zé Nermé 255, fui Enes com o número 2. Lima, Mike, na Quebec chama Torre 118-95, o Lima, Lima Fox. Então, 2193, tá pronto, cópia? Positivo, tá pronto, cópia. Autorizado o Galeão, nível de voo 380, vai decolar do 10, curva direita, na saída da EL, Leda Bridge, onde intercepta o piso 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena e após conforme rota. Controle Salvador, opera em 120, décimo 8, transponda 5116. Salvador, muito bom dia, o Chimera 63, no agora 144, autorizado até 10 com a Quebec. Xenema 315, desça para 2000 pés, chegada a mão, ajuste 10-9. A Xamã, 2000 pés, nós eram no Chimera 63. Pés, altímetro 1011. E faça um 360 curto. 360 curto na perna do vento, aguarde reposte reinterceptando, viu? Sim, Batista, 360 curto, perna direita, o Juliette até papá. Golo 328 no solo 17, chama o solo 219. 219. Oceaner 6255, vento 150 graus, 08 mais, autorizado pouso no zero. 150 com 08, autorizado no zero, 6255. Lima, Lima Fox, autorizado cruzamento do táxi até o pátio 5. Alto, mano, ponto para o táxi. Ele vai chamar o táxi, chama 041. Base 283, o tráfego 12 horas e 5 milhas, é um helicóptero mantendo o pispé sobre terra. Sente. Motor de Salvador, boa tarde. 6141, chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste no 09. Chegada Bonf para 4 mil pés, ajustado em 0-1-4-1. Juliette, até o papá, reporte girando base. Afirmativo, o papá, reportada girando base, dona Vera. Se puder encurtar a base o máximo possível, a gente agradece, né? Afirmativo. Gira manter a posição antes de Juliette, devido à posição que o senhor irá ingressar, está ocupada no momento. Juliette, vamos manter a posição antes de Juliette, com 328. 5240, chegada a Mari, desça para 050, ajuste no 091. 050-1011, 5240. Agilizando, calibrar, estima o solo 219. Na Mari, 210.